Sucesso. Tava pronto pra virar o jogo, pra fugir desse chove não molha. Você pede aquela despedida e me traz de volta. Toda vez, né? Você pinta e volta comigo. Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito. Tem as manhas de fazer meu coração tremer. Eu não tenho maturidade pra resistir à sua cama. Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando cê fala que me ama. Eu não tenho maturidade pra resistir à sua cama. Eu não tenho maturidade quando cê fala que me ama. Seu ponto forte é saber e o meu ponto fraco é você. Sucesso é dele. Quem? Ok. Tava pronto pra virar no jogo, pra fugir desse foge não molha. Você pede aquela despedida e me traz de volta. Toda vez, né? Você pinta e borda comigo. Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito. Tem as manhas de fazer meu coração tremer. Eu não tenho maturidade sua cama. Eu não tenho maturidade a te dizer não quando cê fala que me ama. Eu não tenho maturidade, eu não tenho não, pra resistir à sua cama. Eu não tenho maturidade a te dizer não quando cê fala que me ama. Seu ponto forte é saber e o meu ponto fraco é você. Eu não tenho maturidade ponto forte é saber, meu ponto fraco é você, é você. É você.